Modelo virtual com seu normal jeito de ser. Posta foto toda linda e me faz enlouquecer. O seu sorriso encantador me faz imaginar como seria, o que faria se encontrasse algum lugar. Uma pintura intocável, obra-prima virtual. Corpo exuberante, uma beleza anormal. No celular, mais uma foto em uma pose sensual. Mas que menina má, me deixa passando mal. Uma flor bela que se destacou no jardim. Mesmo que tenha espinho, essa flor quero pra mim. Sentir o seu aroma e sua pele de cetim. No meu quarto, em minha cama, e mostrar o poder do pretinho. A cada foto, 1000 curtidas, tipo 10 mil coração. A cada pose, a cada flash, ela me traz inspiração. Inatingível, seu castelo na montanha da ilusão. No mundo encantado da princesa.com. Modelo virtual, mexe com a imaginação. Modelo virtual, coleciona coração. Uma imagem congelada em um arquivo virtual. Tem um poder estranho que pro coração faz mal. Nos comentários, vários manos querendo te ter. Pra minha mente, uma tortura que só pensa em você. Modelo virtual até parece irreal. Uma imagem angelical, muito pro simples mortal. Mesmo assim, quero dizer e fazer você saber que o nego aqui existe, que é louco por você. Te curti no Facebook, adicionei na minha vida. Comentei a sua foto na fanpage todo dia. A esperança de você um dia me responder, pra gente conversar e poder se conhecer. A cada foto, meu parceiro, com a mesma intenção. A cada pose, a cada flash, ela comove a multidão. Inatingível, seu castelo na montanha da ilusão. No mundo encantado da princesa.com. Modelo virtual, mexe com a imaginação. Modelo virtual, coleciona coração.